nosso título da palestra hoje é O que acontece no desencarne. Então, um tema realmente bem específico da doutrina, né, do esclarecimento do que acontece com cada um de nós. Se nós pegarmos esse tema, podemos exemplificar bem, de forma bem prática e rápida para a gente saber o que acontece no desencarne. Eu agora, nesse momento, vocês todos, né, estamos com nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo de carne, né, que cobre esse corpo espiritual, que é o nosso espírito, certo? Somos nós, agora, nesse momento, estamos aqui encarnados dentro de um corpo de carne. Por um acidente, por uma doença em que nossos órgãos físicos não têm mais como, cada um na sua função, né? O fígado produzindo as enzimas para a digestão, né? Ajudando na filtração do sangue, como o baço, qualquer um desses órgãos que, de acordo com suas funções, que a gente sabe, né, não funcionar mais, não tem mais jeito, o espírito, né, o ser, sai desse corpo. E a gente tem a mania de dizer, né, que o meu espírito saiu. O meu espírito nunca saiu. O meu corpo ficou, aí sim. Porque o meu espírito sou eu. Então, essa cultura que nós temos, né? Essa cultura que nós temos de nós somos esse corpo físico, é que faz essas expressões. De noite, né, o meu espírito não fica na cama. Meu espírito sai e vai viver o mundo de sonho. Mas que é meu espírito? De noite, eu saio e vou viver meu mundo de sonhos. O meu corpo fica na cama. É o inverso, a visão, né? Vocês sabiam já, para falar nisso, que nós, como almas, não aguentamos ficar dentro do corpo mais do que 24, 48 horas sem dar uma fugida? Por isso que nós temos que dormir. A alma não aguenta ficar dentro do corpo mais do que esse período aí. O corpo se sobrecarrega demais, a alma precisa respirar. Você fica atordoado, né? Você entra em pânico. Tem que sair, dar uma respirada para fora, deixar um pouco aquela massa muscular. Parece que, se a gente observar assim como uma encarnação, quando a gente vai para o fundo d'água, é o que acontece, né? Não temos como respirar lá embaixo. Tem que subir, dar uma respirada para depois voltar de novo. Assim é a nossa alma. Então, por uma disfunção física, claro que nós vamos ter que, se nós formos analisar a causa, né, essa disfunção, ela existe. Já falou do fígado aqui, né? Não está lá para cima, está mais para cá, né? Ela existe no meu corpo espiritual e é por isso que depois vai se transformar numa doença física, não ao contrário, né? A alma não tem mais como vivenciar aqui dentro do corpo físico. Aí sai para fora, né? Como na noite nós sempre saímos. E o que acontece no desencarne? Corta cordão que liga, como se fosse um cordão umbilical, né? Principalmente atado na nossa glândula pineal. É, tem alguns desenhos que é como se fosse na barriga, outros no coração, etc. Mas a gente imaginar, né? Como se a gente projetasse uma coisa assim, ó, né? Que sai uma luz ao redor de nós e essa luz vai ficar atada num fio, né? O desencarne, então, é isso. É esse rompimento da nossa ligação com o nosso corpo. Simples, prático, não é verdade? Fisicamente, é isso. Agora, o que acontece no nosso desencarne, espiritualmente falando, é o grande problema. Por quê? Eu estou acostumado a essa vida aqui, com esse corpo aqui, encontrar as pessoas que eu tenho, que estão aqui, mesmo que eu me irrite com o meu trabalho, que tenha incomodações com o meu vizinho, não sei o quê, mas eu estou acostumado com isso. E de repente, eu não tenho mais nada disso. Se nós perguntarmos para uma pessoa que se cortou um braço, né, perdeu um braço, uma perna, um órgão em si, né, a gente conversar e perguntar para ela, vai ver. Assim, a crise, normalmente essas pessoas entram em depressão, porque é uma perda enorme. Ou uma mãe que tinha uma ligação muito forte com seu filho, no momento em que cortou o cordão umbilical, é uma perda enorme, né? Então, o rompimento aqui é muito maior. É uma grande perda. Embora tenha a doença, tenha um problema, né? E aí, eu estou num mundo que eu não estava mais acostumado. E isso é importante também a gente saber. É, ter consciência. Não é um mundo que eu nunca estive. É um mundo que eu não estava mais acostumado a viver, livre do meu corpo físico. Até porque quando a gente se programou a vir para cá, teve um tempo de programação e adaptação para chegar aqui. Hoje, se nós vamos observar as nossas crianças, né, que têm sensibilidade maior, elas são, às vezes, elétricas, irritadas, hiperativas, etc. Né? Porque a adaptação à nova vida é difícil. É difícil, sempre é difícil. É pior, né, espiritualmente falando, vir para cá do que ir para lá. Isso sim. Mas é um rompimento e é um problema. Quanto tempo eu vou ficar nesta perturbação? Depende de cada um de nós, da nossa preparação. Se nós estivermos realmente preparados, aprendendo como estamos aqui agora, o nosso período de adaptação aqui é mais fácil, menos tempo, né, mais tranquilo. Se nós não estamos nem preparados, nem acreditamos que a alma sobrevive, né, às vezes a pessoa é religiosa, foi na missa a vida inteira, morreu com 80 anos e, na verdade, no fundo mesmo, acredita que morreu, acabou. Ia cumprindo um papel. É, então, a adaptação aqui é muito mais complicada, muito mais difícil. Então, compete a cada um de nós se preparar para saber o que realmente acontece. Um aspecto. Outro aspecto. Para onde eu vou? Desencarnou. Eu primeiro ia para casa, etc. Pegava o ônibus, pegava o carro, não sei o quê, ia para casa. E agora, para onde eu vou? Aí tem uma mensagem de Jesus que diz, onde está teu tesouro, está teu coração. Agora, vocês imaginem, então, esse espírito, esse ser, nós, que tem na cabeça que a sua vida é isto aqui. Isto aqui é a sua vida. Plano espiritual, desencarnar, isso não existe. A vida é aqui. Para onde vai? Vai ficar ali do lado. Não está entendendo, vai querer entrar no corpo, vai fazer o quê? Vai ficar por aí. Não tem outra coisa para fazer. Se entrar em desespero, vai se lembrar de alguém para pedir socorro. Ou vai chamar a ambulância, ou vai para o hospital. Ou se é muito apegado numa pessoa, mãe, pai, filho, irmão, vai para lá. Este é o tesouro que Jesus dizia, né? Onde está teu tesouro, está teu coração. Então o que acontece no desencarne? Eu, nesse caso, depois de acontecer, eu vou atrás de quem eu realmente quero ficar, que eu amo. Viver a minha vida material, vou tentar sobreviver de uma maneira ou de outra. Tem seres que ficam tão ligados ao corpo que visualizam o apodrecimento do corpo todo. Né? Porque não querem sair daí. Não é que não querem. Imaginam que não serão nada sem o corpo. Então entram em desespero e ficam ali, numa ânsia de parar com aquela desestruturação. Né? Imaginem, quando a gente está no sonho, e acontecem coisas meio incompreensíveis, e a gente até tem uma certa noção, né, de que está dormindo e não está vivendo uma realidade, mas não consegue separar essas coisas, e a gente entra numa perturbação. Então, o que está acontecendo comigo? Quanto já não aconteceu isso? Mas eu estou sonhando, não pode ser? Como é que é isso? Aquela perturbação toda. É isso que o espírito vive. E nesses casos aí de estar ali vendo a própria desestruturação do corpo, vive essa perturbação. E fica ali dizendo, oh, não pode ser, parece que eu estou sonhando, não pode ser, eu sou eu, olha, está aqui. Como é que pode estar acontecendo isso? E fica ali, como se estivesse sonhando. Então vejam que o desencarne, para quem não está preparado, é um processo doloroso, sim. Agora, para quem está preparado, é um processo bem mais simples e prático, que dá para, não digo no nosso nível de evolução, tirar de letra, né? Mas dá para passar de uma forma tranquila. Até porque, se nós principalmente acreditarmos que nós continuamos vivos, que no além existem os nossos amigos, nossos parentes do passado, etc., né? Que podem nos auxiliar, nós vamos visualizar eles e vamos pedir ajuda, eles vão nos explicar, vão nos orientar, vão nos conduzir para locais que já estão preparados, há muitas moradas na casa do meu pai, né? E aí, nós depois, aos poucos, vamos levando isso adiante. Então, não basta ser, entre aspas, bom para não ter perturbações. É preciso compreender. Porque mesmo os bons podem se atrapalhar e se perder por não ter conhecimento. Então, tudo